de rocha. Se não acha, que tal pouca pra fazer essa ligação covarde? Tô sabendo sim da sua grande novidade. Não vai casar, tô feliz em verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi, quer fazer o amor da despedida. Olha, eu não era tão bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho. Quanto tirei você da minha vida? A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Mas conhecendo bem seu amor, tô torcendo pra não encontrar tudo que você anda falando, pra mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não me faltou coragem, já passei por cima da saudade. Acho que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareço pro lado. Rocha aberta! Alô, meu parceiro Fabrício Divulgações, Felipe CDs, Leonardo Divulgações, Bora Coringa Divulgações, JN Divulgações. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi, quer fazer o amor da despedida. Olha, eu não era tão bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho quando tirei você da minha vida. É que eu não conheço com quem vai casar. Mas conhecendo bem seu amor, tô torcendo pra não me contar tudo que você anda falando, pra mostrar quem cê é de verdade. Dessa vez não me faltou coragem, já passei por cima da saudade. Que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá.